É, você está ouvindo e curtindo um jardim, um coreto, a música e a saudade, com os melhores intérpretes, os melhores arranjadores, os melhores cantores e as músicas que realmente fizeram sucesso e marcaram na era de ouro do rádio. Morreu o poeta e compositor Guilherme de Brito. O mundo da poesia e da música perdeu Guilherme de Brito, que compôs pérolas, tais como estas que vamos enfocar nesta audição, inclusive Guilherme de Brito cantando. Esta é a nossa homenagem póstuma ao grande compositor da nossa melhor música popular, o já saudoso Guilherme de Brito. Em nome da Rede USP de Rádio, a nossa homenagem póstuma ao grande compositor Guilherme de Brito. Ele assinando, Bete Carvalho cantando. Folhas secas, quem é que não conhece esta pérola maravilhosa? Que tal agora ouvirmos o jazzista Guilherme de Brito cantando, dele mesmo, A Flor e o Espinho, mais uma pérola lapidada do nosso cancioneiro. E para finalizarmos esta homenagem póstuma ao já saudoso poeta e compositor Guilherme de Brito, nada melhor do que Nora Ney, que também é saudosa em arranjo do maestro Vero, defendendo dele o poeta, o saudoso Guilherme de Brito, Quando Eu Me Chamar Saudade. Quando eu piso em folhas secas, caídas de uma mangueira, penso na minha escola e nos poetas da minha estação primeira. Não sei quantas vezes subi o morro cantando, sempre o sol me queimando e assim vou me acabando. Avisar que eu não posso mais cantar, sei que vou sentir saudade ao lado do meu violão, da minha mocidade. Quando eu piso em folhas secas, caídas de uma mangueira, penso na minha poetas da minha estação primeira. Não sei, Nelson, quantas vezes subi o morro cantando, sempre o sol me queimando e assim vou me acabando, e assim vou me acabando. La ra ya ra ya ra ya, la ya ra ya ra. Com a minha dor, hoje pra você eu sou espinho. Espinho não machuca a flor. Eu só errei quando juntei minha alma sua. O sol não pode viver perto da lua. Tire o seu sorriso do caminho. Eu errei quando juntei minha alma sua.

esta composição que tem título Amor. Ainda para ele, senhor Edu Rocha de Ribeirão Preto, Mário Augusto, em adaptação do Mário Mendes, esta composição mundialmente conhecida, num arranjo do maestro Pachequinho, Mário Augusto defende Sempre no Meu Coração. Amor, grata aventura de querer, feliz de quem consegue amar alguém. Ama, que o amor é um hino, vive, e amar é viver, e não esquece que o coração também fenece, pois não viseja o glor sem o orvalho do amor. Sofri, mas mesmo assim eu fui feliz. Chorei e bendizi a minha dor. Hoje que não sinto nem choro, sofro por viver sem amor. E na saudade é que encontro o lenitivo de não chorar aquela dor, de não sofrer por amor, grata aventura de querer, feliz de quem consegue amar alguém. Ama que o amor é um hino, vive que amar é viver. Sei que jamais me esquecerás. Sempre no meu coração, na alegria e na dor, lembrarei com emoção que um dia tive o teu amor. Sempre no meu coração o teu nome guardarei, e na minha solidão, em minhas preces rezarei. E se nunca nunca mais voltares, pra ter fim os meus pesares, guardarei teu vulto então, sempre no meu coração. Meu grande amor, quando a saudade te atormentar e sentires que a melancolia te domina, enxuga teu pranto e ouve esta canção. Recorda os momentos de outrora em que nos amamos tanto e fomos tão felizes. Creia, meu bem, por mais distante que estejas, juntinho a mim estarás, porque tu me acompanhas sempre no meu coração. Sempre no meu coração o teu nome guardarei, e na minha solidão, em minhas preces rezarei. E se nunca mais voltares, pra ter fim os meus pesares, guardarei teu vulto então, sempre no meu coração. Sempre no meu coração. É, corre um boato aqui onde eu moro que diz que você fica em sintonia aos domingos curtindo no Jardim Coreto a Música e a Saudade pela Rede USP de Rádio, São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Juninho, mais um intervalo e na volta, em nosso coreto encantado e imaginário, o rei da voz Chico Alves, Luiz Gonzaga e o conjunto vocal Os Cariocas.